A sua boca vale o preço pra ter seu sossego. Que coisa maravilhosa! A lua até deixou pra não ficar de vela. Os quatro pés do Japão, eu, você, o mar e ela. Eu, você, o mar e ela. Sucesso! Na tua lixeira, ao que me faz. E aí, cheguei. Às vezes ajuda, mas e fecha os olhos te imagino no ar. Talvez pareça uma cena de Hollywood. Se tá pensando isso, por favor, não se ilude. Eu só quero sua boca vale o preço pra perder o sossego que eu tinha. A lua até beijou pra não ficar de vela. Os quatro pés do chão, eu, você, o mar e ela. Na Cláudio X, eu, você, o mar e ela, cheguei. E aí, chuchu? Eu, você, o mar e ela. Mas hoje sua porta fecha pra mudar minha cabeça. Eu jogo a mão pra cima. Isso. Esquecer do que eu tinha. A lua até beijou pra não ficar de pé.